essa daqui eu já tô ouvindo. Brasil! E aí, Zé Felipe? Alô, DJ, coloca o capacete que lá vem pedrada. Chama! A gente terminou e ela tá castigando. Todo mundo quer videozinho revolando. Meu coração não tá aguentando. Eu fico ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. E ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. E minha galega, minha galega, volta pro colinho que te deseja, vai. Volta pro colinho que te deseja, vai. Deseja, vai. Volta pro colinho que te deseja.